1934, sua identificação, atualização de gramada e disponível de voo 060. Condor 22, reduz a velocidade para 220 mais. Vente para 220 mais, Condor 22. Brasília Fox 2732, radio says terminated 63 miles. Northeast, Salvador, VOA, contact Aracaju, 120.3. Gol no 754, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.0, autorizada a final ILS, bom, estabilizado. 2.000, 1.010, chama estabilizado, gol no 754. Solo 1.21, 1.9. Direita 1.219, no nosso padrão. Papatango, feito com Mike Quebec, mantém as condições de visuais no corredor, reporte celeste para entre, ajuste em Salvador, 1.0, 1.0. Tenente Vitor Mike Quebec. 3283, boa tarde. Pode baixar travado, ajuste no 00, fora do salido. Afirmativo, está 4 milhas da cabeceira, já baixa travado. Só no gol, Bruno 941. Tá 941, táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, Bruno 941. Então, contra a final. Depois do mesmo, autorizado a Enema, que é o que você libera, as 1741. Pode pôr a Enema aqui, na final. Então, 3283, instala 46, litra direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Condor 22, controle. Condor 22, na escuta. 0, 21, 0, 0, grau, 0, 5, 9. 0, 0, 4, 1. 283, táxi Alfa, Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 233. No 754, informação de tráfego à sua esquerda, mantendo 1 a 1.500 pés, é o Papa Alfa 32, dos corredores que não irá interferir na sua aproximação. Excelente, copiado. Controle Web 6741, contato radar, sua para o nível 340, autorizado Leda. 340, direto Leda, gente. Papa Tango Vitor Mike Quebec, autorizado a rotatória. Autorizado a rotatória, Vitor Mike Quebec. Controle Ponte 1 limite para o Condor 22. Limite ao custo do localizador, Condor 22, reduza para 1970 nós. Dentro de mais uma milha será autorizado para o 130 para o localizador. Gente, Condor 22. Condor 754, complete a final do procedimento, chame torre 1895. 1895, obrigado. Condor 22, curva esquerda pro 130 para o localizador, informe estabilizado. Desça para 2.000 pés. Gente, para esquerda 130, rua do localizador, descendo para 2.000. Condor 22. Controle Papa Azul, bom dia. Papa, Vitor. Bom dia, Papa, Vitor, Índia, Yankee Vitor, distrito, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, 050, distrito, Yankee. Luno 924, está reautorizado via para 2.000 pés, o ajuste no 090, informe no localizador. Via 2.000, reportando localizador, vão 924. Vitor, Mike Quebec, chame agora a torre, frequência 118, decimal 95. Prossiga para a final do ano 7, Vitor Mike Quebec, temos um tráfego no final do ano 0. Agora no 754. Ano 754, check 10, ponto 0, vento 1, 0, 0 graus, ano 3. Baixou e travou, leve ponto. 118.95, travou o ponto. 7, 2, 7, 8, 9, 5, 2. Torre Condor 22. Condor 22, sentindo a circulação, você pode iniciar uma chave travada, ajuste no 00. Sente, Condor 22 possui trem embaixado e travado, Condor 22. Tranquilidade, gol no 697, retifique, chegada bom, pista para 4 mil pés, ajuste no 090. Para 4.010, gol 1.690. No 754, no solo 53, desvia direito, solo 121, último 9. Direito no 219, eu vou no 754. Desvia final, no 710. Diretamente daqui, desde o ponto de vista no 7, desvia na centena com 149. Alfa, reporte a sua Juliette. Alfa, sua Juliette, no 754. São Salvador, web 6723, boa tarde. Confirme o Papai de Família Lima, Foco Seco. Obrigado, não se Hectopascal, 1090. 2982, 1090. Boa. Cruz 21, ligue ponto de 0, 0 graus e 30. Ciente, livre pouso, Condor 22. 0, apesou 19. Decola da 10, curva esquerda, sai da Momo Frote. Controle 1208, transponda 5593. 33, Fortaleza autorizado, decolando a 10, curva esquerda, Momo Frote. Apesou 19, 208, 5593, 6723. 6723, correto, reporte pronto. Tamarete. Autorizado ao final do procedimento, vai seguir tráfego Boeing 737-800 à sua frente, reduza para 2109 e desça para 2000, o ajuste no 090. Papai Uniforme Lima Fox Echo, da presente frequência livre, tem um bom pouso em Feira Santana. Temperatura? Temperatura, você está feliz? No 754, prossiga Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, no 754. Alô, portão 8. Prossiga. 22 autorizado. Via Delta, agilizando, autorizado cruzamento da pista, prosseguir parte militar. O Condor 22 só confirmando, seu plano de saída vai vencer em mais 2 minutos. Confirme se alguém lá na IS militar mandou a DLA. Cheque lá com o pessoal da IS que o plano vence ao 00. Torre, voo 924. Voo 924, não pode baixar travado, ajuste no 00. Já tá baixado travado. Livre pouso, missão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-6-0. Gol 1-9-2-4. Então, ok, livre pouso. Salvador, uma boa tarde, economia 00, vai passar 1-7-0. Boa tarde, gol no 600, identifique, desça para o 050 na chegada Mari. Aguenta Mari, 600. Salvador, Papa número 2 Cabral. Consiga arrumar esse Cabral, não? Sete Américas Bravo, ingresse no corredor Interlagos, informe passando através de Veracruz. Sete Américas Bravo, mantendo 500 pés, o ajuste no 090. Controle, Vitor Yankee Vitor, estabilidade LS no 0. Vitor Yankee Vitor, chame a torre 1895, tomou bolo. 1895, bom dia. O no 697 está autorizado a final do procedimento, desça para 2000. Informa o tráfego à sua frente, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Ok, 697, entre, obrigado. Baixo para baixo. Frente Vitor, continua a aproximação, mudando pista limpa, ajuste no 00. No 00, Vitor aqui. Número 24, solo 01, livre direita, Salvador, boa tarde, boa 924, entrou. 924, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, da Juliette, boa 924. 1-2-1-9. Boa tarde, Guarão no 8, identifique, chega do mar e desça para o 060. Prossiga. Gol no 697, tráfego formado está agora à sua esquerda com o deslocamento sudoeste, 507. Eita, ciente, voo no 694-697. O Mestre Cabral informa um Boeing 737-800 na sua frente, descendo para 2.000 pés, cruzando agora 3.000. Controle de Salvador, muito boa tarde, voo 3228. É, como é que você está aguardando cópia? 328, identifique, chega da mar e desça para o 070. A do 070, sempre tem informação para a Paula, 328. Guarão no 8, vetoração para sequenciamento e para prosseguir na descida. Curva esquerda para o 030, se limite ao curso do localizador. Desça e mantém o 060. Yankee Victor, mantém a posição. Gol no 600, dá presente, vai direto Duna, descida para 2.000 pés, ajuste no 090, está autorizado a final do procedimento. 1.010, Duna na proa 2.000, Moromia 00. Gol no 697, completa a final do procedimento, chame a torre 1-1895. 1895, Gol no 697. Para Cairu. Torre Salvador, boa tarde, Gol no 697, estabilizado ILS, 7 milhas, 6 milhas da cabeceira, embaixo da vara. Gol no 697, boa tarde, continue sua função. Livre pouso, pistando 0, 0 graus, Gol no 69. Ok, Gol no 697, continuando a aproximação. Pátio 4, próxima cabeceira 17. Salvador, muito bom dia, eu acho o 4-0. Cruz agora 2-4-0 para o 770, informação para parte. Boa tarde, Azul 4076, identifique, chegada à Mari, vista para o 060. Mara, 060 na Mari, Azul 4-0. Gol no 328, desça até o 050. Guará 1-8, desça para 3.000 pés, ajuste no 090, seu número 2 na aproximação, redução para 2209. Salve Salvador, o Edson é 123, está no gate 4 para pushback, acionamento. A gente aguarda o push, 723. Chega. Autorizada a importância da Juliette. Lança livre pouso, se não der. Ok, Gol 1-697, está livre pouso. Romeu Oscar Bravo, controle. Informa sua posição, perdemos o seu contato no radar. Aqui é o Romero Cabral, vou confirmar o seu estimado de pouso em Boa de São Paulo. É, como é que é? Pronto, cópia. É, como é que é? Está autorizado o Libério Star 500 pés, a decolada 17 por o norte. O controle 120.8, seu transponder 01 na 7. direto o Eco Mike Oscar. Chame a torre, 1895, para acionamento táxi da Clara. Previsão com 6723? 6723 está aguardando vindo a viatura, estava a sua retaguarda. A viatura, tá ok, então. Obrigado. Meu Golfo, o senhor é o segundo para cópia. E Vitor Yankee Vitor, confirmando, não tem visibilidade do pátio, a viatura já livrou essa parte aí do pátio? Sente autorizado, prosseguir pátio 1, reporte na Lima. Pega autorizado, puxa no 4, reporte táxi. Autorizado, tem um táxi, é 7-2-3. Quando os 22, escute a papá, aguarde coordenação em cópia. E97, táxi Alfa, reporte entre Juliette. Agora 18, para o localizador, corre direita para o 060, que é o número 2 na aproximação. Informe estabilizado no localizador, descendo para 3 mil pés. Romeu Golfo, autorizado, Maceió, 210, da Costa da 17, com a esquerda, saída Pucajamo, Aracaju, correção Pucajamo, após direto para Maceió. Controle 120 decimal 8, transponder 5474. Correto, copia o B. 2 a bordo, chame a torre, encerramento, táxi da colagem. Aqui com a infra-aero, se é possível, então ficar lá no espaço de táxi com 1-1-8.